Prepara o paredão que a putaria começou. Chamada de vídeo, o telefone tocou. Vou chamar todo mundo, o piseiro começou. Galera animada, veja essa situação. Chegou fim de semana, eu vou ligar no paredão. Sexta, sábado e domingo, se tem piseiro e paredão, eu tô curtindo. Toma piseiro, toma swingão, pega da safada, vai tocar no paredão. Toma piseiro, toma swingão, da safada vai tocar no paredão. Ou toma piseiro, toma swingão, e pega na safada vai tocar no paredão. E toma piseiro, toma swingão, pega da safada vai tocar no paredão. Essa é a chamada de vídeo, bebê. Composição J. Santos e forró. Chama todo mundo, o piseiro começou. Galera animada, veja só a situação. Chegou fim de semana, eu vou ligar no paredão. Com sexta, sábado e domingo, se tem piseiro e paredão, eu tô curtindo. Toma piseiro, toma swingão, e pega da safada, vai tocar no paredão. E toma piseiro, toma swingão, pega da safada, vai agitar a multidão. Toma piseiro, toma swingão, e pega da safada, vai tocar no paredão. Toma piseiro, toma swingão, pega da safada, vai tocar no paredão. Isso é J. Santos.